confia no deserto da dor, eu sigo a teu lado. Como Davi em meio ao pranto e ao fado, Ziba traz pão, frutas de verão, teu amor me sustenta em cada coração. Voz me guia, no escuro eu me incluo. Abisai em fúria, quer a cabeça tirar, mas a tua paz, Senhor, vem me abraçar. Oh, rei, eu clamo, ouve meu clamor. Nas tempestades és meu a miséria. Não pode.